Hein, ô Fábio, você lembra da Senira? Tá gravando, hein? Senira! Pera, eu lembro dela. É a professora de geografia? Ela mesmo. Que morreu? Era, né? É, era. Cara, caralho, eu pensei que era uma pegadinha do André. Eu pensei que ele ia falar Senira, aquela que comeu tucu na feira, ou coisa do tipo. Ai, caralho, mas seria boa. Eu acho que a gente pode regravar isso e fazer do jeito que o Gustavo falou, fica mais legal. Ela morreu. O que você ia falar, André, da Senera? Não, que ela morreu quando ela dava aula pra gente. Ah, Sim, verdade. então faz tempo. Vocês mataram a professora de desgosto. Quem nunca? Mais ou menos. Na última aula dela, eu tava com uma placa, sou mais Jair. Nossa, Ah, vai cara. se fuder. Você Puta matou a que professora pariu. de desgosto, cara. A culpa é sua, André. Eu não ia nem falar que isso que é a parte ruim, a parte é estar no, com a placa escrita Sou mais Jair. Que é isso? Pois é, envelheceu muito mal essa placa. É Bolsonaro, irmão. Pois é. Quem diria que foi um mau presságio? A Alguém professora tem morreu. foto? Não, não tinha foto na época, né? Ô, Diego. Lógico que tinha foto. Só... Como assim não tinha foto na época? Não Você é de tinha, tinha. 1832, Não cara? tinha, a foto era. Como É que na é? memória. Fica gravada na sua cabeça. Entendi. O bom de Da hora. ter sido adolescente nessa época era porque não tem um registro. A gente não tem registro de como a gente era idiota. Nossa, com 100%. Ah, mas é bom ter, né, cara? Não, não é Bom bom. ter um registro. Não é bom. O que essa Ah, galera. depende. O que essa Mas galera se vai dar você pro mudou para psicólogo? melhor e amadureceu, é bom lembrar que você já fez merda. Porém, se você continuar fazendo merda. É nada. O que essa galera vai gastar de Ou psicólogo não. hoje em dia vai ser foda. O ruim não é fazer merda. O ruim é continuar pro resto da vida fazendo merda. Ô, começa aí, cara. Porque, que nem eu falei, eu não tenho muito tempo não, mano. Eu tenho pessoas Fábio pra... voltando da mijada dele, a gente já vai. Eu já tô, em... eu tô O Fábio já esperando voltou da vocês dois. mijada. Faz 3 horas que ele Ah, voltou da tá. mijada Ah, dele. então beleza, vamos começar, vamos começar, vamos começar. Ele já até lavou a mão. Já coloquei pra gravar e tudo. Botou pra gravar todo mundo? Tá gravando Botou? aqui, já faz um tempo que tá gravando. O meu tá gravando faz uns 5 minutos, ó. Então, vamos lá. 3 Beleza, minutos e pessoal. 34. Desculpa. First you were my father, now I love you like a brother. Earthquakes shake the dust behind you. This world at times will blind you. Still I know I see you. Pessoal, começando aqui mais um podcast Não Tem Como Dar Errado. E dessa vez teremos o plantão. Plantão Não Tem Como Dar Errado com os jornalistas. Jornalistas ou jornaleiros? De sempre, Fábio. É que ele tá mudo aí, mas ele tá aí, hein? Fica tranquilo, galera. Ele não morreu. André. E aí, galera, beleza? E o nosso correspondente internacional, Diego Queirobão. Eu mesmo, sempre aqui, marcando presença nesse podcast. Sem falar tanta merda dessa vez. Oi! Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa, boa. Só O que aconteceu aí? Deu problema de novo no seu áudio? um pequeno atraso de não, não era 4 pra ser horas. isso aí. Eu falei, ah, o Gustavo arruma na edição, foda-se. É que ele tá no outro, é que ele tá nesse país, Diego. Você tem que entender. Entendi. Ele tá no Brasil, eu tô. Não, era pra ter dado erro, não. Não sei por que que não foi. Não, cara, a gente entende pessoas com necessidades Não especiais. sei, só sei que foi assim. Então, pessoal, o seguinte: temos o plantão, não tem como dar errado. Eu separei aqui três notícias, mas não vamos falar das três, vamos falar de menos das três, tá? Pelo menos duas, pelo menos, beleza? Duas, porque hoje vai ser um programa curto, certo? Certo? Claro. Certo. Sempre. Se você tá falando. Beleza, então. Cara, eu tinha separado três notícias, eu tenho uma boa só e as outras duas é bem mais ou menos. A primeira é muito boa. A primeira é muito boa. Não sei se a gente começa por ela. Ou deixa melhor por último. começou. Começa por ela primeira. E depois a gente faz a edição. Dudu Camargo. Ficaram sabendo da história? Fiquei sabendo porque você e o Renan me contaram. Senão eu ia saber não. O Fábio e o André estão sabendo da notícia? Cara, bem por cima, sim. A gente tá reconhecendo pelo nome. Dudu Camargo é aquele cara que apresentava um programa no SBT muito parecido com o Silvio Santos. Era o mini Silvio Santos. Tô sabendo. Sabe da notícia? Tô sabendo. E você sabe, André? Tá sabendo também? Tá por dentro? É, hoje estamos realmente com problemas técnicos. Eu acho que a internet no Brasil tá em decadência. É inacreditável. E não tem muito o que fazer, né? Infelizmente, é a vida. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. E aí, ah, André? Beleza. Tá sabendo a notícia do Camargo? Esse podcast vai ter meia hora, só que foi gravado ao longo de 8 horas. Então, eu tô sabendo bem por cima. Eu não sei o que motivou o fato. Então, cara, o que aconteceu com o Dudu Camargo é o seguinte. Essa notícia já tinha sido exposta pelo Diguinho Coruja no podcast dele lá, no programa de rádio dele, na verdade. Quem é o do programa do Gentili? É esse mesmo. Ele tava conversando, inclusive, com o Gentili, né? Aí o Gentili começou a zoar o programa de rádio. Ele falou, esse programa tá uma bosta. Aí falou, bosta é o que encontraram no micro-ondas lá do camarim. Não, Diguinho, na boa, vai se fuder. Esse programa tá uma bosta, velho. Tá uma bosta, não tá rendendo nada, filha da porra, mano. Tô acordado. Bosta é o que acharam atrás do micro-ondas. Achar na toalha com bosta no micro-ondas. Alguém não aguentou. Fala aí. Quem deu o cu? Alguém não aguentou o tranco e saiu vazando. Caralho, velho. Se não quiser que eu fale, desligue, hein? Porque é perigoso. Eu não tenho compromisso. Se não quer que eu fale, desliga. Alguém deu o cu e não aguentou. Eu vou falar o nome. Se não se desligar, eu vou. Se não, se desliga. Desliga, senão eu vou falar, velho. Tô falando sério. Filha da puta! Aqui, velho. Que bomba é essa aí? Vai ter um primeiro impacto fudido aqui, depois vai rolar ainda mais, hein? O nome do programa do Camargo era Primeiro Impacto. E aí ele falou, esse daí foi um primeiro impacto violento quando eu fiquei sabendo, tá ligado? Ele deu umas indiretas desse tipo. E depois vazou essa história, meu. Vazou essa história que o Dudu Camargo tava no camarim lá, e ele não se aguentou e ele cagou no chão. Defecou. Excrementou. Não, acho que essa tá errada. Defecou no chão do camarim. Evacuou no chão do camarim e pegou a toalha, deu uma limpada e depois jogou a toalha no micro-ondas. É, porque tava molhado, cara, ele quis secar. No micro-ondas do camarim, acho que ele queria... Mano, assim, é o que eu penso, tá ligado? Ele teve um desespero, né? Ele teve um surto psicótico, uma coisa desse tipo. Sei lá, ele cagou no meio do negócio, aí falou, puta, qual a merda que eu fiz? Aí foi lá, pegou a toalha, limpou a toalha rapidão. Literalmente, né? É, aí ele pegou a toalha rapidão, limpou, e aí ele quis se livrar o mais rápido da toalha possível. Aí ele viu o micro-ondas ali e jogou lá. Mas você falou, ele não aguentou e se cagou. Mas será que ele não aguentou ou ele fez de propósito? Me parece que foi de caso pensado esse negócio aí, ou não? Então, eu tava assistindo várias notícias sobre esse assunto... E o Leão Lobo, sabe quem é o Leão Lobo? Sim, todo mundo sabe. Então, eu sei, pelo menos. O Leão Lobo, ele falou que ele dividia o camarim, né? Que ele fazia à tarde o programa. E ele falou que diversas vezes ele chegava no camarim e não aguentava o cheiro. Falava pra mulher que tava insustentável ali, o camarim não conseguia ficar lá. Ele falou que diversas vezes chegava no camarim e encontrava mijo na cesta de lixo. Ele não aguentava. Então deve ser alguma prática recorrente, né? Parece que essa foi a gota d'água, mas já aconteceu várias outras coisas parecidas. Não, não foi a gota d'água. Literalmente não foi a gota d'água. Cagar do lado errado é foda. Esse negócio de cagar do lado errado, assim, ou cagar fora, mano, se você for ver as coisas que acontecem, que o pessoal faz, é recorrente. É recorrente isso. Como assim, cara? Onde é que você tem andado? Fala aí, Fábio. O Fábio tem uma história sobre isso. Onde você cagou, Fábio? Vai, conta pra gente. Abre seu coração. Eu caguei no parque. Mas então, o que acontece? Então, beleza. Foi no parque, mas vamos lá. Não foi tão feio, não. Contextualiza. O que acontece? A gente estava no parque lá na Austrália, estava tendo um churrasco. E essa foi a minha introdução do churrasco americano, né? O American Barbecue. Você tá ligado que isso vai ficar na internet, né? Pra 20 pessoas, Diego. Sim, sim. Tanto é que isso virou uma paixão, né? O American Barbecue, pra mim, né? Gosto muito. E foi a introdução, a primeira vez que a gente comeu o brisket. O brisket é uma boa. Beleza. O que que aconteceu? A gente enchia a barriga de brisket, né? Que é uma carne bem forte, né? Carne defumada. E ficamos lá no parque, jogamos bola, eu acho, né? Eu tava com a bermuda que eu tinha pegado emprestado. Do nada, quando a gente tava pra ir embora, assim, do churrasco, meu, me deu um bagulho na barriga que o bagulho desceu de uma vez, velho. Foi impressionante. Mas aí eu fui meio que andando estranho, assim, pro banheiro. Tinha um banheiro próximo. E eu chegando lá dentro do banheiro, mano, saiu tudo, tá ligado? Não deu nem tempo de chegar na privada. Foi feia a coisa. Aí o que eu fiz? Eu tirei aquela cueca. Procurou micro-ondas. Me limpei com aquela cueca. Joguei a cueca no lixo, né? No lixo do banheiro. Peguei os papel, terminei de me limpar. E foi isso, praticamente. Mas foi feia a coisa, viu? Nossa. Caralho, eu nem lembrava dessa história, Fábio. Não era essa história que eu queria que você contasse. Não? Não, era do Baruzinho. Ah, tá. Não, tem. Essa foi comigo, né? Ah, mas agora já foi, né? Não, porque agora você já acabou com a sua imagem. Não foi um cara que cagou no meio de um camarim e escondeu atrás do micro-ondas, né? Acredito que caganeira é. Nem pus no micro-ondas, né, cara? Inclusive, o churrasco americano, né? O American Barbecue, o churrasco defumado, ele é. É uma coisa bem diferente, assim. Vocês já comeram? Puta, provavelmente, mas não lembro. Ó, o Diego provavelmente não comeu, se ele falou provavelmente. O André talvez não tenha comido também. É uma coisa que poucas pessoas comeram. E é uma coisa forte, assim, um gosto forte. É uma coisa que o nosso organismo não está preparado. Inclusive, eu participei de um festival com o Lasca lá em São Paulo. E nesse festival, quem foi lá prestigiar foi o Bombeiro, nosso amigo Bombeiro, com o Du, o primo dele. Aí arrumamos lá churrasco pra ele, eles gostaram pra caramba e tal. O bombeiro falou que chegou de noite, ele foi sair com uma mina, tava num motel com a mina, deu uma caganeira nele. Carai, corta-clima. Ele ficou o tempo inteiro do motel no banheiro, velho. E é foda que a cama é pertinho do banheiro, né, cara? Nossa, fica tudo aberto, né? Mas não era essa história que eu queria que você contasse, Fábio, era do Baruzinho. Do Baruzinho, que eu lembro pouco, lembro vagamente. Eu tenho uma raiva desse cara, mas é mais por outros motivos. A história do Baruzinho é o seguinte, o Baruzinho, ele era filho do dono da padaria, ele é filho do Baru, né? O Baru era o dono da padaria, o judeu, o dono da padaria, e tinha esse Baruzinho aí que era uma criança, era filho, Fábio? Era neto, alguma coisa assim? Ele era sobrinho. Sobrinho? Não sei, não sei o que é sobrinho, mas ele era sobrinho. E aí ele é filho do irmão do Baru. Ah, filho do... E ele é um cara meio problemático, esse Baruzinho, certo? Um cara meio problemático. E aí... Acontece que ele foi... O Baru pegou ele pra trabalhar na padaria lá, né? Com a gente pra ver se tomava um jeito, né? Só que, cara, ele não ganhava a mesma coisa que a gente e ele era muito ruim. Ele é um trabalhador horroroso, né, Fábio? Entrava na padaria, você ganhava 15 dólares por hora. Depois de um certo tempo, o Gustavo nunca chegou a ganhar aumento lá na padaria, eu acho. Ganhei. Ou você ganhou? Ganhei. É, eu também ganhei depois de alguns meses. O Gustavo tinha saído, não fazia muito tempo da padaria. Aí o Giovanni chegou pra mim, é bom você já pedir aumento, porque você tá bastante tempo, não quero perder você também. O Gustavo, a gente fica evitando de dar aumento e aí vai perdendo os caras e tal. E eu tive um aumento depois de um tempão. A gente passa de 15 a 17 a hora, né? E esse Baruzinho, acho que entrou ganhando 21, 25. Acho que ele entrou ganhando 25, cara. Eu acho que era 25 também. E o cara não tinha experiência nenhuma e ele era um retardado, né? Ele tinha algum probleminha mesmo. Porque, meu, ele chegava com uma puta carranca lá. Não chegava não, mano? Uma nave. Não sei que carro que era, mas era um carro conversível desses top, assim, de dois lugares, tá ligado? Muito louco. E aí ele chegava, mano, e só fazia cagada. Só cagada, mano. Só merda na padaria. E aí entra a história, mano. Porque teve... Eu acho que ele não gostava de trabalhar lá. Ele trabalhava obrigado, tá ligado? Porque obrigavam ele a trabalhar. Não, é com certeza ele trabalhava obrigado. Ele era... E ele fazia os negócios de má fé. Era muito difícil. Ele fazia os negócios de má fé mesmo. Ele atrapalhava. Isso que era o problema, tá ligado? Ele atrapalhava porque tava trabalhando. Se ele só trabalhasse mal, é, tudo bem, era mais um ali que não durava muito tempo e saía depois. Mas, nossa senhora, mano, ele atrapalhava. E aí que tá, mano, teve um dia, ele fazia de má fé, teve um dia que o Giovanni chegou putaço lá, falando que alguém tinha cagado na privada. Pô, que crime. Você lembra disso, Fábio? Aí é complicado. Então, até aí você, lembra. Até aí você pensa, pô. O problema é que não é no lado de dentro, né? O cara teve a manha de cagar em cima da privada. É isso, isso é tipo, é mau caratismo. Não é que ele não aguentou, tá ligado? Não, é, não foi um acidente. Não foi um acidente. Isso não caracteriza um acidente. Ele chegou lá. Isso foi mau caratismo. Às vezes você não sabe, mas a tampa tava colada. E ele nem passou uma toalha e jogou atrás do micro-ondas. Ele largou lá. Ele só deixou lá. Ele deixou lá, mano. Ele é muito rock'n'roll, velho. Ele foi muito rock'n'roll. O que importa é a atitude, cara. Atitude é uma coisa rara hoje em dia. Será que ele imaginou que ninguém ia notar que era ele? O cara começou a trabalhar duas semanas. Ele falou, vou fazer uma zoeira aqui e vamos ver se quem que vai... Mal sabe ele falei... que contratamos CSI pra descobrir quem foi o criminoso. Não pensando que era impossível, foi lá e fez. É bem isso. Um pouco de ousadia não faz mal a ninguém, né? Eu vi as pessoas falando sobre isso, sobre o que aconteceu com o Dudu Camargo, e a maior loucura do mundo é que saber que todo mundo parece que já passou por uma coisa parecida, tá ligado? Tipo, já não aguentou e cagou no chão. Não. Muita gente fala não, isso. Eu nunca fiz isso. Muito. Oh, eu vi a galera falando, todo mundo fala, Pô, cagar no chão, tudo bem, acontece, né? Um acidente. Como assim, cara? Acontece aonde? Então, tipo, mano, é inacreditável. Será que eu tô muito viajando só porque eu como sempre a mesma coisa, então não tem risco de acontecer alguma coisa comigo, tá ligado? Não sei, cara. Eu tenho problema de eu vou no banheiro várias vezes, mas, tipo, consigo controlar, né? Não tenho problema de cu frouxo, tá ligado? É que, assim, cagar no chão, pra mim, é um bagulho bem nada a ver, assim. Só se, sei lá, você tá numa trilha, dá uma caganeira, você caga lá no mato, né? Mas é diferente de cagar no chão. Exato. Pelo amor de Deus. É, e... O que já aconteceu é, tipo, eu tá... bebi, fui pra balada e deu uma revertério no meio da balada. Aí vou cagar no banheiro da balada, que é um lixo do caralho. Já aconteceu. Puta, já aconteceu também. O BuzzFeed... Mas é muito diferente a situação, né? O BuzzFeed separou algumas histórias de... Melhores histórias de cocô do trabalho que vão te fazer... Ir com respeito. Aí ele separa. Aí, boa, André. Aí um depoimento do Bruno Rafael. Ele disse que quando ele era estagiário, ele viu o meu chefe dando um tapão na cara da mulher dele. Ele cagou, pegou parte do cocô com papelão do final, do papel higiênico, e colocou no marmitex do chefe. Isso é loucura. Isso é uma vingança, né? Isso é vingança. Não, isso é loucura mesmo, porque, mano, o que essa mulher deve ter apanhado depois, por causa desse cocô, porque ela já apanhou antes, sem motivo, aí põe uma merda na marmita, ele acha que foi a mulher, mas, mano, esse cara causou um assassinato. É verdade. Mano, isso é louco, olha que inconsequente esse imbecil, cara. É, o cara na cabeça dele ia salvar... Punir meu chefe, salvei aquela gostosa da mulher dela, dele, aí a mulher morreu, o chefe matou ela. Porra, aí não, cara. Tem uma outra história que, infelizmente, o pobre, ele é muito humilhado. A Fernanda, no depoimento dela, ela disse que estava indo pro laboratório descendo o Afonso Pena. Deve ser alguma rua famosa que eu não conheço. Aí um noia simplesmente tacou um balde de bosta pra dentro do ônibus, pegou na cara da menina sentada na frente dela, bosta líquida de noia. O ônibus teve que ir pra garagem tão fedido que a merda tava. Aí, mano, olha só, velho. A menina, pra onde ela foi, velho? É, foi pro médico, na hora, tomar mil antitetânica. Essa mina, com certeza, teve que tomar uma... Umas mil injeção, mano. Um coquetel aí por umas semanas. Pois é. Coquetel é coisa que o Girard queria que eu tomasse. Enfim, outra história. conta mais aí, André. A última história é de um xará meu, também chamado André. Ele falou que no primeiro lugar que trabalhou, um cara foi demitido e pra se vingar, acabou... Pode interrompendo rapidinho? Aham, pode falar. Uma ótima maneira de você mascarar suas histórias, né? Pois é, né? Um xará meu? Então. Não, e o bom é que vai lá, o André, ele lê como se fosse um repórter, né? Ó, segundo a história da Fernanda, não sei o que, parece até profissional isso aqui. Pois é. Mas você conta duas histórias que você leu na internet, põe a terceira lá do xará. Pode escrever, né? Qual que é do xará? Não, o xará não. Eu falei aqui, ó. Tem o depoimento do André, meu xará, que eu tava falando aqui, que no primeiro lugar que ele trabalhou, um cara que foi demitido, ele pra se vingar, ele cagou na caixa de água da privada. Uma funcionária foi usar o banheiro, achou o cheiro ruim, viu a descarga travando e abriu pra olhar. Ela vomitou no banheiro inteiro. Pô, mas imagina a logística de fazer isso, cara. Porque o negócio geralmente fica encostado na parede, não fica a caixa da privada. O cara teve um esforço. Ah, não. Não, mas é o mais tranquilinho. É o mais tranquilinho. Você só senta. É a caixa de água do banheiro, sim, né? Sim. É, o da privada. É, a caixa de água do banheiro, sim. Mas é o mais tranquilinho, só você sentar um degrau pra cima, assim, da privada. Mas teve um esforço. Não é a caixa da privada, aquele que você só levanta e caga na privada. Não, aquela que fica... É onde armazena a água pra descarga, não é? Isso. Fica atrás daquelas privadas antigas que tem um botão nela. Na caixa d'água? Não, não é uma caixa d'água, é tipo um reservatório de água na privada que fica... É um reservatório. Mas meio que fosse na caixa de água, tá ligado? Porque aí todo mundo ia lavar a mão com a água misturada com a merda dele. Pô, mas aí ia exigir um esforço grande, o cara ia ter que subir no telhado, né? Esse cara, velho, não merece ser demitido, ele merece um prêmio. O cara se esforça bem. Tem uma história também, que agora ela tá um pouco esquecida, mas que rodou os noticiários no último ano, que é a separação do Johnny Depp com a mulher dele, que eu esqueci o nome agora. Amber. Aquela atriz bem bonita que a gente... Amber. Isso, a Amber, que a gente falou aqui no podcast e teve posta envolvida na história também. E olha aí, mano, é verdade. Nossa, muito boa. Acesse esse podcast no link que tá aparecendo agora aí, ó, na descrição. André, relembra aí pra quem não lembra dessa história aí. Simplesmente o Johnny Depp um dia acordou pela cama, ou acordou pela cama é ótimo, acordou e viu uma bosta na cama, assim, sabe, terça-feira. Olha aí. Uma terça-feira normal, assim, imagina, acorda pra ir trabalhar, um cocô ao seu lado. Pois é. E a sua mulher não estava na cama. Pra você ver como estava o nível do casamento deles, tá ligado? Tem mais dessa notícia no documentário, mas eu não lembro agora direito. Eu ouvi bem por cima do documentário, não tive muita paciência. Esses negócios de você se vingar com cocô, mano, é a coisa mais psicopata que existe, velho. Eu acho que não tem nada pior, não, tá ligado? Tipo... É um mecanismo de defesa do animal, do primata. Pegar o cocô na mão e jogar na pessoa, né? De jogar no predador dele, cara. Então é instintivo o negócio. Porra, mas eu tô pensando assim, o cara tem que ser o mais primitivo do mundo. O cara tem que voltar pras raízes, tá ligado? O cara não é mais... Porra, não é, não existe ali mais... Mas como que é? Ser humano, como fala? Racionalidade? Racionalidade. Pô, isso é 100% irracional. Cara... É uma coisa maluca. Pois é. Se vingar cocô é coisa de doido. Eu acho que... Eu não julgo quem se vinga com cocô. Puta, eu não faria, cara. Eu acho que é uma coisa primitiva do, do... não do ser humano, do mamífero, do animal. O momento, a raiva do momento, a ira ali, faz você perder um pouco a racionalidade e voltar aos seus instintos mais primórdios. Exatamente. Cara, eu nunca faria. Tem outras maneiras pra se vingar, puta, não precisa disso. Ah, você bota fé, foi o Fábio que o Diego... Não, com cocô, pode botar fé, cara. Eu sou retardado, mas tudo tem limite. Você diria que você apostaria nisso, Diego? Eu apostaria nisso. Blaze! Quem nos acompanha no nosso podcast aqui sabe que a Blaze é nosso patrocinador oficial. Além de ter uma plataforma com inúmeras formas de você conseguir uma renda extra com jogos como Crash, Roleta, Jogo do Pão, Baleia Azul e Carcará, com a Blaze você também pode fazer suas apostas esportivas. Mas lembre-se que são apenas jogos onde a sorte decide. Então só aposte se você tiver aquela informação daquele zagueiro que está disposto a tomar um amarelinho naquele jogo específico, certo? Use o link da bio para fazer o seu cadastro e junte-se a nós e ganhe um bônus de até R$1.000 mais 50 rodadas grátis com o cupom OTARIO50. OTARIO50. Blaze, você conhece, você confia. Vem! Gostei do soletrando aí, do código. Não era melhor ter colocado o Sporting Bet? Do Sporting Bet? Podia ser também. Mas é que a Blaze tá no assunto, André. Ah, é verdade. Eu esqueci da Blaze. Qual assunto? Que assunto? Ih, você tá por fora também? Cagaram na Blaze? Tô querendo saber quem que é o dono da Blaze, Diego. Ah, eu achei que tinham cagado nela, que o assunto era merda até 2 segundos atrás. Desculpa, eu cortei aí. Vocês queriam falar mais de merda? Não. Chega de merda por hoje, cara. Então, Diego, parece que a Blaze aí não anda pagando os ganhadores dela. Sério? Mas o pessoal que faz propaganda pra ela parece que ele paga em dia, hein? É, porque tem tanta gente fazendo propaganda. E o pessoal recebe fortunas, né? Fortunas pra patrocinar a Blaze. Você não acreditava, né, Diego? Você não acreditava? Continuo não acreditando. Nos valores que eles dão? Uhum. Continuo não acreditando. O Neymar fazendo propaganda pra qualquer marca não vai ser barato, não, meu. Então, propaganda são milhares de reais, são milhares de reais. Eu falei lá pro Diego, eu falei, mano, essa propaganda aí que o Brochada fechou com a Blaze deve ter tirado aí pelo menos ali 1 milhão, no mínimo, chutando baixo. Não, também não. E era esse mesmo, né? Mas é, Ed, é, Fábio, é 1 milhão, chutando baixo. Chutando baixo, cara, você tá maluco? Ia ser uns 100 mil. O valor mínimo, você não viu o vídeo, pô? O valor mínimo lá, acho que era 500 mil. Então vai ser o mínimo. Não, o mínimo era 500 mil, cara. Ele fechou, você tipo, um ano. Você acha que o Brochada não é o mínimo, cara? Não. Hoje tinha... o YouTube tava mostrando pra mim lá no meu feed um vídeo do Monark falando quanto que o Felipe Neto ganhou pra fazer propaganda pra Blaze. E quanto foi? Quanto? Então, eu não me interessei muito. Ah, porra, puta que pariu. Cara, nem pra trazer informação de primeira. Mas eu tenho uma informação importante sobre esse caso. O Felipe Neto, o Twitter, tá denunciando um tweet do Felipe Neto em que ele defende a Blaze como fake news. Tá marcando que a informação pode não ser verídica. O Twitter tá fazendo isso. Que é uma plataforma que, convenhamos, não é lá muito... se preocupa muito com... a informação, se é verídico ou não. Os viés aí, não entra, né, nessa pegada? Não. Oi? É complicado, porque você vai ver um vídeo do Monark falando quanto que o... Felipe Neto ganhou. Eu vi o vídeo. Pô, isso daí, eu não sei se é verdade ou não é. Eu sei que o Monark vai querer falar mal do Felipe Neto, tá ligado? Eles têm treta? O Felipe Neto, ele ganha o topo do valor da Blaze, o Fábio. Ele ganha 50 vai milhões. Vai ganhar igual o Neymar, talvez. 50 milhões. Mas o Monark e o Felipe Neto têm treta? Não sei. Tem? Acho que não. Não, eu acho que um pouco. Não sei. Treta muito de política. Eu acho que menos. Eu acho que menos do que o pessoal pensa. Entendi. Eu não manjo nada do que acontece no Brasil. Infelizmente, eu estou alienado. Quantas propagandas o Felipe Neto fez por esse valor? Da Blaze? O Felipe Neto, ele tem um canal na Twitch que faz só cassino. E ele pega, tipo, 100 mil por, sei lá, os VOD, né? Os vídeos antigos. Não sei como é que fala. Não, é VOD. VOD. O que é isso? É os vídeos de transmissão antiga que fica lá. Eles têm, tipo, 100 mil, 150 mil. Então, tipo, ele pega uma audiência muito boa. Só com cassino, viu? Ele só faz cassino. Então, o contrato dele é fazer lives de cassino. Assim como o Neymar. Teve esse vídeo falando mal dos influenciadores que ganharam dinheiro com a Blaze. Muitos influenciadores fizeram... Como falam? Não é que exposed, é um... Cancelado? É, o que você faz depois de ser cancelado? Some. Fizeram um vídeo se retratando, falando que não imaginavam que a Blaze era tão ruim assim, que vão parar com isso. A maioria falou, vou terminar aqui o meu contratinho, né? E depois eu paro. E, mano, deu, sei lá, no momento que tava mais pegando esse assunto, o Neymar abriu uma live de Blaze e ficou lá na Blaze, tá ligado? O Neymar. Quanto que ele não deve ter ganhado pra essa live, cara? É, tava no contrato que ele já tinha feito, né? Mas aí contratei os 50 milhões, com certeza. Pô, 50 milhões é muita grana, cara. Puta que pariu. Então, será que ele não ganha porcentagem também pelas perdas? Aí, tipo, aí valeria a pena pra ele, porque 50 milhões é pouco pra ele. 50 milhões de reais? Pouquíssimo. Eu também acho que pro Neymar não é muito, mas talvez... Pro Neymar, sim, é. Pro Neymar, 50 milhões, ele faz duas lives, tá ligado? Pra outra pessoa, ele paga uma grana dessa, mas faz live todo dia. Ah, o Super Xandão recusou, 1,5 milhão. Aí, ó. Tem um streamer aqui de Santo André, que ele faz stream de FIFA. Toda live dele dava, acho que 3 ou 4 horas da tarde. Eu acho que começou há um mês atrás, um pouco mais. Toda live dele, umas 4 da tarde, virava Blaze e ficava, sei lá, 1, 2 horas de Blaze ali. Todo dia, no final da live dele, ele fazia 2 horas de Blaze. E, mano, esse Blaze aí é muito pra atrair criança, velho. Sabe quem falou pra mim desse Blaze aí, Fábio? O nosso primo, o Fabinho. Meu Deus. Ele falou... Nossa, ele pra atrair criança, cara? Eles postam em canal, tipo, que criança assiste, tá ligado? O meu primo Fabinho, ele falou isso daí pra mim, tá ligado? Ele falou, chegou um dia lá e falou, ah, por que que você não faz uma conta da Blaze? Você ganha 1.000 reais. Aí eu falei, ah, mas onde é que você viu isso daí? Ele falou, ah, eu vi nos canal aí, tá todo mundo falando, todo mundo faz isso. Eu falei, ah, é negócio de ir pra postar pra pegar criança. Aí ele falou, não, não é não. Aí eu falei, é sim, onde você viu? Você assistiu num vídeo do Cossielo, deve ser, tá ligado? Alguma coisa assim, mano, é pra pegar criança, velho. Um forte dele lá é o jogo do foguetinho, tá ligado? O jogo do foguetinho não tem critério nenhum, você só clica e você vai ganhar ou perder muito mais, sei lá, meu. É a mesma coisa que você dar o dinheiro pra casa e falar pra casa, você quer me dar dinheiro de volta ou não? E eles respondem não e acabou, tá ligado? Só que eles respondem não com mais tempo, né? Pois é. Você falou do Felipe Neto, esse negócio que eu li aqui agora foi uma das coisas que o Felipe Neto postou, esse discurso do patrocínio foi o negócio que o Felipe Neto postou, falando exatamente isso, ó. Além de ter uma plataforma com inúmeras formas de você conseguir uma renda extra, com jogos como... Você também pode ter... Ele meteu uma renda extra. É, porque você botar isso como uma renda extra, aí você tá fudido, você vai perder dinheiro mesmo. Ferrou, né? Isso daí tem que ser no máximo um lazer, se você tá estressado, você gosta de perder dinheiro de forma lenta. Que é um hobby muito comum, inclusive, né? Gostar de perder dinheiro. É normal, a gente gosta de perder dinheiro de forma lenta com a aposta esportiva, por exemplo, né? Vira e mexe, a gente tá perdendo lá de R$2 em R$2. Aí eu não faço. Mas, pô, demora pelo menos 90 minutos. Porra. É, depende. Do foi do Aldo? Demorou 11 segundos? 11 segundos do quê? Que porra do é essa? Quem é Aldo? O Aldo é o lutador que tomou uma bicuda... Ah, não, ele foi de soco mesmo. Do McGregor. É. McGregor. 11 segundos é muito rápido. McGregor. Em 11 segundos de luta. Caramba. Você não lembra dessa luta? Pô, o Aldo tava no top, no auge. Eu não tenho assistido nada, foi cara. Fazer essa luta com o McGregor. McGregor enchendo o saco dele e todo mundo... E cria mó hype. E falou assim, mano... Pão pro cassino lá da Austrália, assisti a luta, botei $20 no Aldo, que o Aldo tava bem, mano, bem, bem, bem. Começou a luta, acabou, então, velho. Então você gosta de perder dinheiro de forma rápida, né? Nossa senhora, foi pior que a Blaze. Você gosta de perder de forma rápida, é diferente. É. O André falou aí sobre, tipo, que o Felipe Neto tava sendo acusado de fake news no Twitter. Como que você caracteriza uma fake news? Como que eu caracterizo uma fake news? É, porque é tudo tão relativo, tá ligado? Não tem como você caracterizar uma fake news, tipo, de uma forma tão simples. Até porque, eu queria puxar já o terceiro assunto com isso, que o Alexandre de Moraes, ministro do STF, proibiu, ele mandou, na verdade, todas as plataformas retirarem e bloquearem o perfil do influenciador digital Bruno Monteiro Ayub. Quem é esse cara? Ah, esse é o Monark. Quem é esse cara? Monark. Ele te mandou tirar sob pena de 10 mil por dia. Mas quando isso? Foi hoje, bem hoje. Moraes manda bloquear perfil de Monark e proíbe de postar fake news. Que o Monark criou essa guerra pessoal ali com ele, que ficava só xingando ele o tempo todo, né? E aí ele tá fazendo uma coisa meio pessoal, ou não? Eu achei da hora que a vinheta, uns dias, o Dessa Letra Show tava usando a vinheta de início do programa, um áudio do Monark falando: acorda, já começou! Você acha que vai ter perseguição do novo governo contra quem se declara oposição na internet? Pô, já tá tendo. Já tá tendo. Você acha que vai ter? Tem gente sendo presa por protestar, porra! Tem gente recebendo pessoas armadas porque estavam numa manifestação! Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na porra da ditadura, já! Já começou! Caralho! Caralho! Que tem que acontecer? Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar? Porra! Acorda, caralho! Já começou. Eu adoro essa vinheta, cara. Acorda! Acorda, caralho! Tava... Já começou! É verdade. Quando o Monark tava falando da ditadura, tá ligado? Ele falou, já acorda, já tamo na ditadura. Já começou, tá ligado? É tipo o Neto. É tipo a do Neto quando... Eu não jogo, vocês vão perder pro Palmeiras. Vocês estão de sacanagem, vocês não correm, pra não falar outra coisa, pra não tomar processo, tá no seis. Seu Cerruela, seu Zoreiudo, vocês vão perder o campeonato pro Palmeiras, aí sim, sabe quem que vai aguentar? Eu não jogo mais! Não sou eu que jogo! São vocês! Seu Zé Ruela, desgraçados! Não vai dar! Cara, o do Neto, falando isso, o Neto foi processado pelo Tite. Eu acho que ele perdeu o processo, né? O que vocês acham do... Fazendo um parênteses rapidão, já que a gente tá falando de processo, do que o Neto fez lá na Copa do Mundo, ter xingado o Tite ao vivo? Eu acho que o Neto fez o que todo mundo fez. Todo mundo no Twitter fez isso. Todo mundo em qualquer lugar fez isso. No YouTube mesmo. E ele só processou o Neto? Não faz sentido pra mim. Quer dizer, você chamar um técnico de burro, você pode passível de processo? Então, não faz sentido. Eu acho que tem uma questão ali que você tá ao vivo. Por exemplo, tem uma diferença entre eu estar aqui e tipo, porra, que burro. O Tite é muito burro. Da minha casa, onde tem zero pessoas me assistindo. Ou do Não Tem Como Dar Errado. É porque não tem audiência, né? Tem 20. Tem 20 pessoas assistindo. É, eu ainda acho que ainda assim tem problema no podcast. Mas é uma coisa que a gente xingar o Tite. Eu xinguei muito o Tite aquele dia, inclusive. Uma coisa foi o Neto fazer o que fez. Eu acho que o Neto não foi pensado, porque foi muito natural. Se fosse um negócio pensado, não ia ser tão bom como foi. É, mas é errado de alguma maneira você fazer isso quando você tem uma galera assistindo você. Pô, então, mas eu acho errado também o Casimiro. É, mas nesse ramo do futebol você tá bem sujeito a isso também, né? Ah, o Casimiro, por exemplo. O Casimiro mete o pau em todos os caras do Vasco, mano. Eu, se fosse jogador do Vasco, ia ficar puto com ele. Se fosse técnico... Então, mas o Casimiro melhorou. Ele ficou mais famoso agora que ele estourou. Ele tá segurando. Eu já vi alguns comentários. Tá segurando, mas mesmo agora no começo do campeonato ele não para de falar, tipo... Olha o time do Vasco aí, ó. É isso, a gente não consegue ganhar porque nossos jogadores são muito ruins, tá ligado? Ele não, agora ele não fala de uma pessoa específica, ele fala do geral, tá ligado? A gente não tem elenco, o elenco que tá aí é uma bosta. Não, eles são muito ele ruins, fala eles não conseguem. Ele fala específico sim, mano. Às vezes ele mete o pau num zagueiro. Ele falou, esse zagueiro aqui não dá, não, eles não é jogador. Esse cara não é, ele é outra coisa. Ainda fala em específico, mas agora ele fala muito no geral também e ele fala, tipo, aí, ó, a gente nem jogou mal, mas a gente perdeu porque a gente é muito ruim, o time é muito ruim. E isso, mano, afeta todo mundo ali, filhão. Eu, se fosse vascaíno, eu ia odiar o Casimiro, mano. Se bem que vocês são São Paulinos e gostam do Barolo, né? Então... Ah, mas quem não gosta do Barolo é quem... Eu acho que é o São Paulino acomodado. O Barolo é muito da hora. Não sei, André. Eu acho que ele viaja em umas coisas. As notas dele nunca passam de 5. O que, que é isso? Que escola que ele estudou? Pois, então... Primeiro, a nota dele, eu acho que... É, São Paulo ganhou nota alta, se São Paulo perdeu, ele não vai dar nota alta, tá ligado? Ah, o cara jogou pra caralho, mas o time perdeu de 3x0. Por exemplo, contra o Palmeiras lá no domingo, eu não vi o vídeo dele, mas São Paulo, tipo, teve alguns caras do São Paulo que jogaram bem, hein, contra o Palmeiras, mas o São Paulo perdeu. Acontece, tá ligado? Tipo, só que ele vai lá e vai detonar todo mundo. Eu acho que o Barolo manja de futebol. Esse que é o ponto. Ah, cara, mas é uma coisa, eu acho muito que o pessoal pega no pé do Barolo, como se ele fosse o culpado dos caras. Ah, é tipo, ah, tá vendo? O jogador não tá jogando bem porque o Barolo tá criticando. Isso eu acho uma besteira, velho, tá ligado? Jogador, eu acho que não assiste esses vídeos. Eu acho que assiste. Eu acho o jogador totalmente alienado, totalmente por fora. Eles não estão ligados nesse negócio de mídia. Eu acho que eles deveriam ser, cara, mas eu não sei se é. Eles estão orientados desde cedo a não olhar em Twitter, não ficar fazendo essas coisas. Eu não sou jogador e eu também não sei o que tá acontecendo, não. Quem é Barolo? Tô perdidaço, não sei o que vocês estão falando. Eu tô viajando. We can find a reason to change. Looking for the answer. If you can find a reason to stay. Approaching me, she said, I never seen a man who looks so all alone. Or could you use a little company? If you pay the right price, your evening will be nice, and you can go and send me on my way. I said, you're such a sweet young thing, why you do this to yourself? She looked at me, and this is what she said. Oh, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got bills to pay, I got mouths to feed. It ain't another ain't no rest for the wicked. Until we close our eyes for good. Mas então, André, o que caracteriza uma fake news? Cara, eu chegar hoje e falar, eu vou publicar um tweet falando que o Monark recebeu dinheiro pra fazer campanha pro Bolsonaro nas eleições. Eu chegar e publicar isso no Twitter. Mas, por exemplo, se eu falar assim, ó, Alexandre de Moraes, ele é um ditador. Isso é uma fake news ou não é? É uma fake news. É uma fake news? Mas aí que tá. Como é que eu caracterizo isso? Não pode ser minha opinião? Não, porque o que caracteriza uma pessoa ser um ditador? Ele ser autoritário. Não, não. O ditador, ele é o cara que toma o Estado. Ah, vem a coisa de aula de história, eu tô evadindo um ponto aqui. É o chefe de Estado e ele detém todos os meios de comunicação. E como que eu posso dizer? E se o Monark chegasse e falasse, o Alexandre de Moraes tem atitude de ditador? Pode ser. Isso é um fato válido. Olha, ele tá agindo como um ditador. É uma argumentação. Na minha opinião, ele é um ditador. Pode? Então, na sua opinião, você pode dizer que o Alexandre de Moraes é a Carla Pérez. Aí eu posso. Só que você vai pagar por isso, tá ligado? Ah, então eu não posso. Então não pode. Não, você pode fazer o que você quiser. Eu acho. Eu acho que se ele tivesse no poder, ele seria um ditador. O acho ameniza tudo? Aí depende do seu advogado. O acho, eu acho que sim. Porque você tá tirando o fato de você tá dando um... Tipo, você não tá afirmando nada. Mas é... Tipo, categoricamente, é isso e pronto. Você tá falando... Pra mim é isso. Então, é errado ele falar que ele é um ditador. Não, mas quando você fala alguma coisa, é sempre a sua opinião. Então, se eu falar assim, isso é verde, é a minha opinião que é verde. Eu não preciso falar, na minha opinião isso é verde. Não é? Mas é um fato. Você tá dando com... Então, mas você tá pegando um fato baseado... Lembra que a gente discutiu uma vez, a primeira... Ó, mano, um dos primeiros vídeos que eu vi do Monark, eu falei, puta, esse cara é um idiota. Foi com a Gabriela Prioli. Porque eles estavam discutindo sobre educação. Aí o Monark falou, ah, eu acho que a educação no Brasil tá pior. E aí ela fala, baseado em quê? Ah, na minha opinião. Tá, mas o sua opinião é baseada em quê? Na minha percepção do que eu tô vendo. Cara, eu já vi que não rolou o bagulho dado o investimento no, na educação que eu queria. tá ligado? Mas, que são coisas que da... são feitas. Não, mas aí pode não ser exatamente. Você tem todos os dados sobre as gestões Lula no investimento em educação aqui pra não gente? Não tenho todos os dados. Então, mas aí a gente precisaria deles, é o que mas eu tô falando, mas você quer ver que legal mas esse negócio da... Porque será, pode não ser o avanço que você mas... quis. O Igor. Mas a gente é um dos piores países do entendeu? Mundo, não é? Igor, mas você cara, não sabe o quanto é pouco, quantos por cento evoluiu. Você não sabe, ou a gente tem o dado, ou a gente tá falando achismo. Eu posso conversar se eu tiver munido de dados e estatísticas? Tô falando só uma conversa. É o ideal. Não, porque mas aí senão teria é que ser um especialista, entendeu? Porque senão a gente fala vazio. Ah, eu acho parada que o Igor falou que eu acho que ah, parada, mas eu acho Igor... que o isqueiro rosa, enfim, causa mais prejuízo à saúde. Tá bom. Então, não vale de nada. A gente mas você não tem um bom argumento, jogar, não tem nada pra falar. Jogar palavras. Mas se você não tem o dado, você não tem nada. Você tá falando, não evoluiu. A sua vivência, a sua experiência não vale de nada? Monarque, qual a diferença da evolução nos índices de educação no Brasil de 2005 a 2013? Fala aí. Sei lá. E daí? Então pronto, a gente não sabe, não dá pra falar. Não, mas ó, por exemplo, se eu tenho a percepção que a educação do Brasil é uma merda. Tá. Comparado ao mundo. Tá bom. Eu posso ter a percepção que a gente poderia ter evoluído mais. Qual é a progressão que todo mundo evoluiu? Ué, vai ver Singapura, por não, exemplo. Qual é a progressão? É, a gente sabe que países como Singapura... Qual é a progressão? Mas que, isso é muito chato, pra não poder conversar, falar sobre o que eu penso, porque mas eu tenho que ter os números e estatísticas, não posso, senão eu posso falar mas o que eu mas penso. Eu não posso falar... Eu posso perguntar qual é a progressão? Eu vou falar que eu não sei. Então pronto, aí acho que acabou. Mas eu... Aí ela dá um exemplo. Ah, eu acho que você emagreceu depois que começou a pandemia. Aí ele, não, eu engordei. Aí ela, mas eu acho que você emagreceu. Mas eu não emagreci. Aí ela falou, sim, mas a minha opinião. É, mas eu engordei tantos quilos, não sei o quê. Aí ela, tá vendo? Você tá se baseando num fato que você quer o seu peso pra validar o seu argumento. Entendeu? Não é tudo a minha opinião. Mas eu tô pensando assim também. Você pode basear as coisas na sua percepção das coisas, não pode? Não, não pode. Isso é um erro absurdo. Não pode? Porque você tem que se basear... As pessoas têm que se basear em fatos reais. Uma coisa da sua percepção é a maneira que você deve agir. Se é certo ou errado. Ah, eu não vou fazer tal coisa porque na minha percepção é errado. Mas você não pode pegar uns fatos, às vezes, muito científicos e falar, na minha percepção não... Mas não era nem isso que eu tava pensando. É porque, tipo assim, eu acho que as verdades elas são meio que relativas. Ditador, ô André, pode ser uma pessoa que só é autoritária. Não pessoa que tem todos os meios de comunicação. Então, eu acho que, por exemplo, é errado. Se uma pessoa fala que uma pessoa é nazista, é muito errado falar que uma pessoa é nazista, porque você tira um pouco o peso do que é ser nazista, tá ligado? Mas pra acusar tem que ter prova, né? Que é estar acusando alguém. Então, e por que ao invés de ele falar ditador, ele não usa autoritário? Pô, porque perde um pouco da potência, né, da argumentação, né? Exatamente! Você acabou de dar a resposta. Ele queria chocar quando ele falou que o cara era um ditador. Inclusive, essa notícia eu li na Choquei aqui, ó. Pois é, olha só que gancho. Quando você fala isso, é que em português eu já ouvi dizer que tem uma diferença entre son of a bitch e motherfucker. Tipo, quando você fala em inglês. Que motherfucker é muito mais forte que son of a bitch. Não, você é o filho... O outro você tá comendo a mãe. Sim, e o mais forte é o motherfucker. Eu não sei, cara. Se você quer instigar de fato uma pessoa. Eles falam mais quando tão puto, é esse aí. Mas os dois são ruins, cara. Não é bom, não. Eu chamo de filho da puta e não gosto também. Não, eu não gosto de chamado nem de bobo. Nem de bobo eu gosto de chamado. Imagina de. Que bobeira, cara. Para com isso. Eu acho que é pior ser chamado de otário ou burro do que de filha da puta ou qualquer coisa do tipo. Porque o otário você talvez seja de verdade, né? Filha da puta você sabe que você não é. É, tá ligado? Eu acho que é só um jargão, é mais um jargão. Ah, realmente eu sou um otário. Ô, Gustavo, mas eu me perdi um pouco no assunto. O que você tinha perguntado mesmo? Que eu dei uma viajada. É porque é o seguinte, por exemplo, vamos lá, vamos supor, ô André, se eu falar assim, ó, pô, o Bolsonaro é um genocida. E aí, fake news ou realidade, André? Difícil dizer nesse caso, porque eu precisaria de mais embasamento jurídico. Então, aí que é foda, aí que é foda. Ele levou centenas de milhares de pessoas à morte, indiretamente. Então, mas aí que é foda, André, porque, tipo, aí como é que vai fazer? Eu acho que você pode falar, assim que você pode falar que o outro é um ditador. Então, o que eu tô falando é o seguinte, você, ó, se o ele fala assim, o Alexandre de Moraes é calvo. Ah, e aí? Ele tá ofendendo o cara? Não, não é ofensa. Puta, tá ofendendo sim, cara. Já dizia a Jada. Não, mas não é ofensa, né? É só a constatação de fato. Aí não tem contra-argumento. É ofensa, pô. Como que não é ofensa ser calvo? Não sei, cara. Você acha que o Monark, ele seria capaz de cagar na mesa e... Por micro-ondas? foram no... Não. Ah, cara, não sei. Não sei. Os caras, ó. Sabe o que é foda? Não. O pessoal que conhece o Monark, assim, tipo, dos influentes que eu sigo, assim, que eu sigo, tipo, o Castanhari, o Cauê Moura, os caras. Mano, todo mundo fala que o Monark é mó de boa. Só que, mano, ele entrou numa empreitada aí de. Foi tipo... depois que ele foi cancelado, né? Foi depois. Aí ele achou que foi extremamente injusto com ele, que levaram pra. O pessoal já não gostava dele e levaram isso muito além do que realmente foi. E dali pra frente, a missão da vida dele foi falar mal de quem falou mal dele, né? Mas não é nem isso que ele tá conspiração. Ele tá conspiração, tipo, comprou todas, tá ligado? Comprou todas aí, tipo, do Homem à Lua, comprou dos governos globalistas, Illuminati. É isso tudo, Black tudo Rock. Que quem falou mal dele abomina. Eu entendo assim, que, tipo, a galera que... É porque tem uma comunidade que fala mais mal dele do que a outra, né? E essa comunidade, ela abomina esse tipo de tema. E tudo que essa comunidade não gosta, ele entrou a fundo. Parece que ele nem acredita no bagulho e faz só pra doer quem é o arrebante dele. Eu achei isso daí mesmo. Em vez dele cagar no meio da mesa do podcast, ele preferiu fazer dessa outra forma. Pode ser, eu não sei. Eu acho que quando você já tá meio que escanteado pra um lado, você meio que tende a ter as opiniões daquele lugar. Por exemplo, é o único cara que eu vejo criticando, o único cara que eu vejo mesmo criticando a Ucrânia na guerra da Rússia e da Ucrânia. No mundo, né? No mundo inteiro. No mundo? É que ninguém acredita nisso. Não sei se chega a criticar no... É que tem o criticar a Ucrânia e tem o ser a favor da Rússia, tá ligado? Mas muita gente fala que a Ucrânia não é nenhuma centinha, né? E tudo mais. E aí, entre outros assuntos. Uhum, sim. Beleza. Pessoal, fechamos aqui? Podemos fechar? Fechou, mano. Eu tenho que ir que eu tenho um date. Aí, conseguimos aí, ó. Uma hora. Conseguimos uma hora de podcast. E outra coisa, conseguimos fazer 6 meses de podcast. Inacreditável. Isso sim foi um grande feito pro Não Tem Como Dar Errado. Valeu, pessoal. Muito obrigado por todos aí terem ajudado e contribuído para que a gente conseguisse fazer aí 6 meses. 6 meses de podcast. Cara, eu não falei nada absurdo nesse episódio. Você acredita nisso? É verdade, Diego. O que eu posso falar para piorar? Dá uma dica aí. Com quem que vai sair agora? É uma mina da Filipinas aí. Da Filipinas? Você não vai pra lá, pra Filipinas? Sim. Agora? Vou pedir dicas. Entendi. Já vai conhecendo como que funciona lá na Filipinas. Já vou conhecer como que funciona lá e ver se eu tenho, tipo, uma amostra grátis do que eu vou ter. Entendi. Ô, Diego, se eu lesse uma notícia aqui, você fala de onde que pode ser essa notícia. Um apresentador de TV defecou no camarim, limpou com a toalha e jogou no micro-ondas. Índia. É isso aí, fechamos por hoje. Não fechamos por hoje aí, vezes. Pessoal. Já fui cancelado aí. Fechamos aí por hoje, pessoal. Valeu, obrigado. Fechou. Aí, Diego. Sempre à disposição, cara. Se precisar de alguém pra ser cancelado, eu levanto a mão pra pegar essa pelo time aí. Não tem problema, não. Sempre precisando de conteúdo, tamo aí, né? Sim, conteúdo problemático. Valeu, Fábio. Valeu. Valeu. Valeu, André. Tamo junto. Valeu, pessoal. Abraço. Isso aí. Vou tentar editar e postar ainda esse final de semana, não que eu tenha casamento. No próximo. Falou, abraço. O meu pai tá falando que o terno que o Gustavo alugou por 440 não é incluso nem camisa nem sapato? Ah, não é não. Eu preciso de uma camisa e um sapato emprestado. Alguém tem aí pra emprestar? Caramba, cara. Cara, que absurdo, o senhor roxoso, velho. Tá te fudendo, hein, cara. Qual cor? Eu preciso de camisa branca e sapato marrom. Puta, não tenho camisa. Eu falei pro pai, falei, mano... Eu falei, o Gustavo tem um sapato. Aí o pai falou, não, mas tem que ser marrom. Eu falei, foda-se, será que o sapato é amarelo? Qualquer coisa você reclamar, ele fala, ah, eu não tenho dinheiro. Se você me emprestasse, eu vinha com o sapato marrom. Eu ia falar um negócio do casamento. Te ferrou com... Do casamento, que é mó da hora. Pô, eu curti pra caramba ser padrinho do Leandro no casamento dele. Pô, eu conheço alguém, André, que tá querendo passar... O passe de padrinho do senhor Rochoso. Se eu tiver afim, eu conheço um cara aí que tá. Pois é. Tá afim, né? De passar isso pra frente. Já até alugou o terno. Você pagou o terno, André, quando você foi padrinho? Aluguei o terno e. Mas aí o terno veio o colete, a camisa e a calça. Caralho, veio tudo. Veio colete também. O meu é só terno e calça. Não, terno são três, né? Por isso que é terno. É calça, blazer e colete. Camisa não faz parte do terno. O meu não. Por isso que é terno. São três peças. Ah, é? Eu não sabia. O meu só veio... Ei, me enganaram. Terno. Eu comprei um duo. Então você não alugou um terno. É, você alugou só o blazer e a calça. É, só aluguei o blazer e a calça. É, o terno vem colete. São três peças. Caralho. Aí, um pouco de cultura aí pra você, Gustavo. O terno, ele é o quê? A camisa... Não. Não, não. O terno é o quê, Diego? De novo. É calça, blazer e colete, que são os que são da mesma cor. A camisa você põe a cor que você quiser, tá ligado? Então não faz parte do terno. Ah, então não precisa da camisa mesmo, tá? Não, eu preciso. Eu não tenho esse colete. Não, você precisa, mas... Mas eles não te enganaram. Pô, eu... Eles só não te alugaram o colete que deveria vir. E esse negócio de ser padrinho é mó coisa... É mó entrada VIP do casamento, tá ligado? É mó VIPzão do negócio. Eu achei bacana pra caramba. O seu casamento é o caro assim, desse jeito, André? O casamento do Leandro pra você? Oi? Saiu caro assim as coisas do casamento do Leandro pra você? Não, foi, eu acho que não foi nada de absurdo, não. Quanto você pagou no presente? Cara, não lembro. Eu juro pra você, não lembro. Mas você comprou um presente da hora. Mais de 3 mil ou menos de 3 mil? Não, bem menos que isso, cara, bem menos. Mão de vaca esse padrinho, cara. Pois é. Foi tipo mais de 1.000 ou menos de 1.000? Foi menos de 1.000. Nossa, André, aí, que isso? Cagou. Eita. Porra. Não, não vai ser meu padrinho. Pois é. Relaxa. Eu não vou cobrar nada dos meus padrinhos. Vocês estão falando o quê? Presente, mas... Não, o presente só. Mas aluguel? Não, aluguel é 440, né? O André falou, mas o presente menos que 1.000. E a mulher do Pedroso, ela pediu pra eu ler um negócio pra ele antes do casamento, mano. Eu falei isso aí pra vocês? Falou pra mim. Ela falou, o que que tá escrito? Então, eu ia chegar pro Pedroso com umas abotoadoras que ela mandou fazer, ia dar as abotoadoras pra ele e ler uma coisa, tá ligado? Aí eu falei assim, mano, pelo amor de Deus, manda o que eu tenho que ler antes pra eu decorar, porque eu pra ler sou ridículo de ruim. Eu vou ler tudo errado. E se o que tiver escrito for assim, surpresa, não sou mulher? Porra. Ia ser legal, hein, cara? Eu conversei com um amigo meu, ô Diego, conversei com um amigo meu... Ontem eu conversei com um amigo meu e ele falou que ele acha errado você morar junto antes de casar. Pois é, então ele claramente vai ter... Aí a Ana e o Gerard também. E a Ana só quiseram morar... Eles casaram pra se mudar. Ah, mas eles já... Eles casaram pra se mudar, tá ligado? Mas já moravam juntos, não? A Ana e o Gerard. A gente não vai morar junto sem estar casado, tá ligado? Quem botou essa ideia na cabeça dele, a gente não sabe, né? Porque não faz sentido nenhum. Não, você tá fazendo certo, Fábio. Você é a única pessoa que tá fazendo certo. O Diego também achou que o André tava casado. Não sei, tá junto há tanto tempo, né? Imaginei. Não, você achou que eles estavam morando juntos, né? Ah, eles não estão, então, eu achava. Não, mas eu estou. Ele tá enrolando ela bem. Vai ser pós-créditos aí, hein, cara? Mas então, o casamento do Pedroso, de verdade, eu tô torcendo muito pra dar certo, tá ligado? Tô torcendo Pena muito. Pena que não vai dar, né? Pena que não vai dar. Aí eu tava pensando, e o André, quando casar, mano, eu não vou ficar torcendo, porque pra mim já deu certo, né? Falei, então, já. Ligado? Eu não tenho torcida nenhuma, nada contra você, André. Mas pra mim já deu certo, agora o Pedroso... Sim, mas eu entendo. Eu fico, caralho, mano, tomara que vá contra o que a gente, nosso instinto, e dê muito certo, tá ligado? A pena é que torcida não salva jogo, né? É uma pena. Não salva, a gente passa por isso direto. Daqui a dois anos a gente vai ver, foi minha aposta, né, Gustavo? 2 anos? Você falou tudo isso daí? Eu falei menos, só que aí você me fez sentir mal, como se eu estivesse desejando mal, aí eu aumentei pra 2 anos. Mas vai ser antes. Você aposta, Diego? Aposto, mas não quero propaganda, não. Ah, tudo bem. Foda-se a Blaze. Outra coisa que eu fiquei na dúvida é que eu tava conversando com o Diego e parece que deixou meio que aberto. O Pedroso e a Ariel, eles já transaram? Não! Não sei. É porque ela é evangélica, mano. Eu sei, mas você já tá falando isso, né? Só porque ela é evangélica, Gustavo? Porque, assim, ela é evangélica, mas você tá levando um rum pra casa deles. Eu tô levando bebida, onde a gente vai levar? Eles vão fazer um bar gigantesco, tá ligado? Mas não vai ter na festa. Teoricamente, evangélico não pode. Não, mas não vai ter na festa. Pode ser a festa, eu tô levando pra casa deles. É pior que só na festa. A festa é pra quem não é evangélico. Tô levando pra ela tomar, porque isso foi ideia dela. Cara, mas você tá perdendo um ponto muito importante aí, dessas pessoas religiosas. Elas são muito religiosas, seguem tudo na frente dos outros. Tô torcendo pra que seja isso mesmo, é isso que eu tô falando. Porque a gente tá dando um monte de bebida pra eles, tá ligado? Então, ela já foi casada, tá ligado? Se ela decidiu esperar uma vez, agora que já esperou, já era, já foi. Não, tá, eu não sei, eu acho que sim. Ah, mano, ó, pra ser sincero, por exemplo, o Danilo e a Aline, eu acho que eles ainda não transaram também. Pô, aí não, aí você foi muito dia. Aí o escalhou tudo. Tá gravando, por incrível que pareça, estou 1h14, mas eu deixo registrado aí, se quiser pode colocar. Você não quer botar codinomes? Não. Se quiser tirar, quiser pôr no ar, pode pôr. O quarto da praia a gente abria, tava o Diego suado no meio da noite. Diego não, Diego não, meu. Me respeita, não, rapaz. O Diego já tá com uma fama aí de ser um CDC. De ser vagabundo. Aí abre, tá eu e a Aline aí. Não, caralho. Pô, não falei a menina. Não, mas tá, a gente chega lá, o Diego passando mal, eu preciso de um saco de novo, de eu? Pra... Diego de novo, cara? Não, é o Danilo, Diego passando mal, é isso mesmo, o Diego passando mal, desmaiado. Eu chego lá, bato na porta do Danilo e da Aline, que estão trancados no quarto, pra pegar saco de lixo pra forrar lá pro Diego entrar no carro. O Danilo abre só três pinhas, todo suado no meio da noite. É, eu ainda não acredito, cara. Bom, outro assunto, outro dia. Falou, pessoal. Falou, tchau. Later, I'm still walking on the street when I saw the shadow of a man creep out of sight. And then he swept up from behind, he put a gun up to my head. He made it clear he wasn't looking for a fight. He said, "Kill me all you got, I want your money, not your life. If you try to make a move, I won't think twice." I told him, "You could have my cash, but first you know I gotta ask, what made you wanna live this kind of life?" He said, "There ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. Money from the church, he stuffed his bank account with righteous dollar bills. But even still, I can't say much because I know we're all the same. Oh, yes, we all seek out to satisfy those thrills. You know, there ain't no rest for the world.